Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Hoje pela manhã eu ministrei parte do entendimento sobre Israel. Geraldo trouxe mais algumas porções preciosas. Se você não veio pela manhã, adquira os CDs da ministração. Irmãos, desenvolva esse hábito de levar os CDs de todas as ministrações. Você vai fazer a coleção, você vai ouvir, estudar novamente em casa, você vai apresentar outros irmãos. Nós já temos aqui o testemunho de alguns irmãos, e depois eu vou pedir a esses irmãos que venham. Temos o irmão Fernando e a Miriam, que tem um testemunho lindo do que Deus está fazendo em casa, durante a semana, com vizinhos, com amigos que chegam e vão estudar juntos os CDs de ministração. Para você, para mim, quando nós ouvimos, irmãos, eu ouço as mensagens que eu prego. Eu ponho os CDs, eu ouço as músicas, porque aquilo não sou eu. Se é a minha voz, se eu fui um instrumento, é mero acaso. O que tem ali é a palavra de Deus. E quando eu me submeto àquilo, eu estou revisando a palavra de Deus, reestudando a palavra de Deus, consolidando aqueles ensinos no meu coração, no meu espírito. Desenvolva esse hábito de ter os CDs de ministração. O que ministramos aqui é algo que Deus tem dado para a nossa edificação. Não só as ministrações que eu tenho feito aqui, como o Geraldo, como o Azaf, como o Marconi. Então tenha os CDs. Vai desenvolvendo ali a coleçãozinha, aos poucos você vai estudando, reestudando e também vai usando para abençoar vidas que estão ao seu redor. 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30. A palavra do Senhor diz assim: pois o que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O profeta Oséias escreveu lá no capítulo 4 e disse: o meu povo perece, é consumido, é destruído por falta de entendimento, de conhecimento. Eu quero que você repita mais uma vez aqui comigo: toda vez que eu erro, é por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse conhecer não é um conhecer superficial ou intelectual, é um conhecer de experimentar, de praticar. Toda consequência, todo erro, todo problema, toda guerra, toda dificuldade em qualquer área passa pelo desconhecimento da palavra de Deus. Irmão, e Jesus foi muito claro: não vem com lero-lero. Nicodemos começou lá com um papozinho de: ó, mestre, ó, veja o que és, mestre. Jesus cortou Nicodemos: ó, eu não tenho tempo para firulas, eu não tenho tempo para bordados, importa-vos nascer de novo. Jesus lá mais à frente vem lá e diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que edificou sua casa. Ele edifica, o tolo também edifica, irmão. Quanta gente em posições tão estratégicas na sociedade, no governo, na família, e não passa de um tolo, que não faz nada certo, não tem sabedoria para nada, não busca em nada algo mais sólido, não produz nada consistente, vai à mercê das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desejos, mas constrói. Por isso está lá no governo, está numa posição na família, está numa posição na empresa, foi colocado na promoção lá em algum outro cargo, mas às vezes é um tolo. E por que é que a Bíblia chama de tolo, de insensato? Porque ele constrói, como todos os outros podem construir, mas ele é como alguém que constrói sobre a areia. Edifica, faz e acontece, mas sem fundamento. Esse é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. O Senhor tem nos dado um discernimento, um entendimento claro. Cuidado para Satanás não fazer você gastar um tempo precioso com gente que ouve, ouve, ouve e não pratica. Caminhe 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, 10 milhas com quem está ouvindo e está pondo em prática. E mesmo que com dificuldade, está crescendo cada dia um pouco mais. Está melhorando cada dia um pouco mais. Vai vendo transformação cada dia na sua vida. Mas se você perceber que alguém só ouve e não põe em prática, não adianta ajudá-la a construir, porque uma hora o tempo vem, a tempestade vem, o vento sopra e vai ruir tudo. Alguém que quer realmente caminhar com o Senhor tem que ser aquele que constrói, mas constrói em cima da rocha. Isso significa ouvir e pôr em prática. Ouvir e praticar. Se isso não acontece, nós somos destruídos. Nós vamos sendo completamente minados pela falta de conhecimento. E o profeta Oséias diz mais, que Deus rejeita o sacerdócio desta pessoa. Não adianta vir cultuar ao Senhor. Não adianta. É como um pai e uma mãe que sabem que o filho é um rebelde, desobedece, afronta, faz e acontece, mente, tudo aquilo que é possível um filho rebelde fazer, e no aniversário vem: ô pai, eu te amo tanto, pai. Não ama, não. Precisa tomar vergonha, mudar de atitude e tomar uma decisão diante de Deus. Porque senão vai passar o resto da vida construindo, mas vendo tudo ser destruído. O meu povo é destruído, perece por falta de entendimento. E eu repito, não é o entendimento só de ouvir, é de ouvir e praticar. Vou fazer como a Bíblia diz. Mas eu me esqueci, eu esqueci tudo de novo. Eu saí do culto animado, mas durante a semana eu esqueci, fiz tudo errado de novo. Vai para diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero praticar a tua palavra. Eu quero saber o que o Senhor diz acerca de todas as coisas. E o Senhor vem e nos diz algo mais nessa noite. Todo aquele que come e bebe para, indignamente, bebe para a sua própria condenação. Diga: condenação. Tem muita luta, tem muita dificuldade que a gente passa, tem muito problema em família que alguém pode enfrentar, que é fruto de uma condenação que não foi Deus que deu, que não foi o diabo que veio assim todo poderoso, simplesmente foi pelo fato de comerem e beberem indignamente. E não se come e se bebe das coisas de Deus só porque é crente, só porque é evangélico, só porque é membro da igreja. Todo mundo, todo ser humano, inclusive plantas, tudo se envolve com o reino de Deus. A Bíblia diz que até as árvores aplaudem ao Senhor, os rios e os mares cantam louvores ao Senhor, os animais, os passarinhos, todos louvam ao Senhor, todo ser que respira louva ao Senhor, a natureza exalta ao Senhor, a glória do Senhor é anunciada por toda a natureza, até os relâmpagos e trovões anunciam o poder e a glória de Deus, diz o salmista na palavra de Deus. Tudo nesse universo diz respeito ao reino de Deus. Então, todas as coisas nesse universo têm alguma relação com o corpo de Cristo. Todas as coisas. Não há um governo sequer. Não há uma autoridade sequer. Não há nada que aconteça nesse mundo que não tenha sido permitido por Deus. Não há um ser humano sequer que não tenha sido alcançado pelo amor de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, todos pertencem a Jesus. Portanto, todos estão de uma forma direta ou indireta influenciados pelo corpo de Cristo. Todos absorvem alguma coisa de Deus através da igreja, através do corpo de Cristo. E quando nós comemos e bebemos dessas coisas do corpo de Cristo, indignamente, nós estamos fadados à fraqueza, à doença e à morte. Não significa apenas que se alguém está doente no hospital é porque, viu? Viu, comeu e bebeu indignamente. Não, não é isso. A questão da doença e da enfermidade física, ela pode sim ser algo psicossomático, pode ser uma consequência de pecado, pode ser consequência de uma impureza, pode ser uma seta maligna que veio sobre a pessoa, pode ser uma consequência natural das adversidades dessa vida, mas saiba de uma coisa, a doença, a fraqueza e a enfermidade espiritual sempre serão consequência de alguém que caminha indignamente, tocando nas coisas de Deus.